Sí. Pega-te, ó. Aquilo na escuta. Ok, modifique sua saída para Coral, ok? Ok, saída Coral. O lado pegou aquilo. Alinhado na 6749, está autorizado a decolagem. O vento é 300 graus, 1 nó. Motivo autorizado a decolagem da pista no 7, 6749. Afirma as gogôs quilo, ingresso na pista, reporte alinhado com a terceira 17. Reporte não alinhado não, no 7, Oscar Golf quilo. Web 6749, decola de Salvador agora aos 22, time controle 119, decimal 35, Web 6749. Decimal 35, bom dia, senhor. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Webjet 6749, decolou da 17. G6749, suba o 340, saída da EL. Ao 340, na subida da EL, Webjet 6749. Prossegue visual no 055, posso postão. Vamos 7, pronto, acho que eu gostei. Acho que eu gostei, está autorizada a decolagem, o vento é calmo. Eu e Salvador, bom dia, para passar o Westcastle. Pronto para a cópia? Pronto. É Eco Serra Tango está autorizado a nível 0, nave 0 para Aracaju, pela Golf 677. Decola da pistinha 17, pela saída Conde com curva à esquerda após a decolagem. Pistinha usa 10, frequência do controle 119.35. Seu transponder 01 no 623, Eco Serra Tango. 0, Aracaju, Golf 677, decola no Sete, sai da Conde, decola na curva à esquerda, 119.35. Transponder, só confirmando, 0160. 0163. 63. O Tango já estacionado, tá com 2 a bordo e 4h30 já para a linha. Está pronto para o táxi. 2 a bordo, 4h30, alterna Salvador. Alterna Salvador. Gente, comandante, está autorizado o seu táxi, sempre na interseção antes de ingressar na pista. Como é que vai pôr na interseção? Oscar Golf Kilo decola de Salvador agora aos 262, chame o controle 199.35, bom voo, Oscar Golf Kilo. Ok, vai chamar o 1935. Obrigado, senhor. E tenha um bom fim de semana. Obrigado, comandante. Faça um bom voo. Já. Salvador, aqui é o Alfa 500 Delta informando o tempo de reboque por São Paulo. Bom dia. Gente, bom dia. Um bom descanso. 080, Coral, sem restrições. Golf Kilo. Eco Serra Tango, reporte alinhado, cabeceirão no 7. Eco Serra Tango, reporte alinhado, cabeceira no 7. Ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira no 7. Toda a Serra Tango está pronta, 97. Eco Serra Tango, como está recebendo a torre, Salvador? Eco Serra Tango, como está recebendo a torre, Salvador? Papá Tango, Eco, Sierra Tango, como recebe a torre Salvador? Salvador. Tá recebendo com interferência, agora tá recebendo. Identifique seu equipamento rádio, comandante. Estamos recebendo o som alto e claro e já foi lhe transmitido algumas vezes para que o senhor possa ingressar na pista e reportar alinhado cabeceira 17. Na cabeceira 17, faça novas chamadas, a fim de verificar o seu equipamento rádio. Eu estava recebendo mais a portadora do que a voz, mas vai checar ali na cabeceira novamente. Tango Oscar Golf Tango, está levando a terminal, serviço radar está terminado, chame Recife em 12545 ao término 2685. Chamarei, Bandeira. Tango, estou chamando 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, como recebe? Agora sim, sim. Sente, autorizada a decolagem, o vento é calmo. É autorizado, estou a 23 da decolagem. Serra Tango decola de Salvador agora aos 33, chama o controle 119, decimal 35. 19:35, bom dia. Bom dia. Doutor Salvador, é que Serra Tango. Serra Tango, sai da Conde, suba ao 090. Serra Tango, sai da Conde, 090. quanto para a cópia, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta está autorizado nível 1900 para a vitória da conquista. Da cola da pista em uso no 7, fará a curva direita na saída gole, depois direto. Frequência do controle é 1-9, decimal 35. O seu transponder é o 5-1-2-2, Vitor Kilo Delta. Chame para acotejamento correto, chame para o acionamento. Está autorizado acionamento, chame para o táxi. Vitor Kilo Delta está autorizado o táxi ingressar na pista e reportar pronto. Confirme POB, autonomia e alternativa. Ciente, reporte alinhado cabeceira 17, Vitor Kilo Delta. Alfa, Alfa Delta, prossiga. Solicitou 130 na radial 050 para a aeroportamento. 2 na norte, 4 com a equipe de autonomia. Para autorização. Quero aguardar. para 4, o Esquadro Strat Lima. O Esquadro Strat Lima está autorizado nível 100 para IRC, decola da pista em 117. Para a curva esquerda, saída Momo, depois direto, frequência do controle 119.35, transponder 5121 no Esquadro Strat Lima.